Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 6 da tarde no sul do Brasil. É hora de mais uma edição do Pretinho Básico. Até às 7 da noite, vamos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todo mundo nos ouve pela Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Muita gente nos ouve pela internet também, atlântida.com.br. A gente recebe e-mail de tudo quanto é canto do Brasil. Tem uma galera que ouve o Pretinho Básico no Mato Grosso, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, fora do Brasil, então, milhares de ouvintes. E tem a galera que baixa o podcast do Pretinho no site da Atlântida. E aí, Potter, ouve a hora que quiser o podcast. Que legal, cara. Acho muito legal. Podcast. Eu já ouvi, né? Eu ouvi. Tem gente que às 2:30 da manhã vai ouvir o Pretinho Básico. Pretinho Básico da 1 hora da tarde em New York City. Indo de New York City pra New Jersey. Que né? Coisa linda. Para ver ao podcast. Ao podcast dentro de um iPod, né? E aí com um parceiro meu, Rafael, que mora lá em Nova York, nos escuta, ele baixou. Não posso ter parceiro? Um passeio em Nova York. Parceiro em Nova York, sabe? Muito. Não. Sabe que parceiro? Calma, na cabeça fora. Tá namorando! Tá namorando! Foi 2009. Tá namorando! Sabe que parceiro ou é sexual é de uso de drogas, né? A van, porra! A pena que as crianças ouviram isso. Desculpa, criança. Mas voltando a uma história que é bem. Que é uma história bonita. Que é uma história de amizade, de música, sim. De viagem. De viadagem. Não, para. Não. Desculpa. A gente já fez amor, para. Não. E a gente viaja e... Cara, eu não dei nem os patrocinadores, já tem dois motivos pra ser expulso. Mas voltando a uma história que é uma história bonita, a gente baixou o programa e foi escutando no trem. Pretinho Básico. No mesmo fone vocês dividiam? Não, cada um num fone. Ah, tá. Ele no lado left, left e right. Indo para um show de Killer. Tá, não precisa se exibir também, né? Eu ouvi Pretinho Básico até às 7, pause no oferecimento de telefonia Big e Damilera, a moda está nas ruas. Quer comer tá todo mundo aí, Porã tá aí? Tô aí, mano. Coisa boa, Potter tá aí. Ó, querido. Alô, sim, Potter. Boa tarde, bom dia. Oh. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Seja lá o que for, o Geiso tá com a gente também, Geiso. Sim, claro. Como é que tá, Geiso? Tudo belezinha. Vai bem a vida lá, Geiso. Tudo bem, pô, ontem eu vi o sarampo com a Jennifer na sorveteria. Nós somos amigos, tá? Abre o ônibus. São amigos. Até muito inocente. Ô, meu, dá umas incertas. Fala como é que mesmo. É, onde é que tá a Thaís, meu? Ah, não sei. Então, meu, essa hora tu vai aceitar do jeito essa intimada, é isso? Na verdade, quando eu tô no programa, eu não sei o que ela tá fazendo. Tu eu sei que tá com sarampo. Cara, o sarampo é a gente, o sarampo deu duas bolinhas pra gente. Meu amor, esse é o cara que você vai gostar. A estrela móvel do programa de hoje é... Da Bicarradi Brocha. Chega. Que e aí, a verdade dói. A verdade dói. Como é que tá? O Davi tá de camisa nova aí. Que é pra hoje, é essa camisa fala até português, cara, mas de Portugal. Tá lavada, é isso. Ah, bom. Tá bem passado, Davi. Não basta só lavar, né? Tem que passar a camisa. Tem que passar. É engomar também, né? Descobri que tem que passar a camisa. Eu engomo a camisa. Tá sempre engomado, né? Tá sempre engomado, né, meu guri? Olha só. Quer dizer que vai show da tribo em Porto Alegre, hein? Tem show da tribo. Ah, é verdade. Junto com a galera da Produto Nacional, Reggae. Encontrei hoje no banco, né? No banco, num cash eletrônico do banco. Na praça é nossa ali. E aí o... Estava Alexandre Fetter ali. Ah, ele teve aqui hoje. Pagando contas. Isso. Tá de bigode. De bigode. Cara, o Fetter e o Potter estão de bigode. Eu vou deixar o bigode também. Vamos deixar o bigode? Eu vou deixar também. Eu vou deixar o bigode. Tu já pode fazer, cara. Só cortar ali embaixo. Você vai deixar. O Fetter volta amanhã, viu? Pra quem tá ansioso pela volta do Fetter. Tô com saudade, né? Amanhã estará de volta o nosso líder. Maior. Vamos embora pros destaques do Clique RBS. É verdade. Eu prefiro o KG ali. O KG tá amanhã também aí, viu, Caetano? KG é lindo, saudade de KG. KG vai estar de bigode amanhã, Caetano, aqui. KG é lindo. Porã também é lindo. Obrigado, vendas de carros. Quem é esse? Esse é o Davi. Davi. Caetano, Davi? É lindo. Davi é lindo. É o pior Caetano Veloso do mundo. Eu estava com saudades. Pronto. Davi. Aqui é merda. Onde tu estavas, Davi? Eu vou andar de férias, Pablo. Davi! Ah, mas que catinga de cigarro, hein, ô Santana? Pelo amor de Deus. Agora eu não posso mais nem fumar, porra. Não pode. O Santana tá triste que fechou a Joyce, né, cara? A lancheria lá dos altos da Ramiro Barcelos. Eu sempre que eu ia no meu cardiologista, o doutor Alexandre Lieberman, eu passava também por ali pra ali, tomar, né, um milkshake. Cara. Eu morei no cardiologista e comi um x-bacon assistindo o cardiologista. O milkshakezinho tradicional dos tempos, né, que os rapazes iam ver as gurias do Bom Conselho. É, ali do Joyce, eu fui, né, somente uma vez no Joyce na minha vida, muito bem acompanhado. Eu comprava cigarro. Quem é que tu foi lá? O teu amigo, o Rafael, lá de Nova York. O cara que diz o meu cardiologista. É gay. Vem falar de mim. Eu vou com o parceiro no show. Eu vou te dizer uma coisa. É meu. Não é só meu cardiologista agora, porque é de um outro integrante da mesa também. É um gay que gosta de... Né, eu não sei se eu posso dizer, mas ele volta amanhã ao programa. Chega de homofobia, No Pretinho Básico, gay continua sendo, sim, um xingamento. Tá? Não, essa ferre-se, é a tua opinião. Ferre-se não, o politicamente não, não, não. correto. Pra nós aqui, Peter, bota isso no teu iPad aí. Pra nós aqui, heterossexuais, chamar de gay é xingamento. Homofóbico, preconceituoso. Gosta de homem, viado. Processe. Xingamento pra nós. Tá, deixa eu começar os destaques do Clique RBS aqui, ó. As vendas de carros flex registraram queda em maio. As vendas de automóveis bicombustíveis representaram 82% do total. Em maio do ano passado, os veículos flex representavam 85% das vendas. Claro, né? O álcool subiu, ninguém mais quer comprar carro flex. Eu comprei recentemente 3 carros, 0. E tudo era flex? E nem perguntei isso aí. Tu é flex, Jesus? Nem pergunto. Sim, meu. Eu tomo tudo que vier lá do meu fígado. E o ministro das Minas e Energia, o Edson Lobão, disse que podem ocorrer novos problemas de abastecimento de etanol no Brasil. Segundo ele, pode haver falta do combustível durante a próxima entre safra da cana-de-açúcar e esse problema poderia causar novamente uma alta no preço do produto. Então você aí, proprietário de um carro que pode colocar álcool, se prepara. Essa foi uma das maiores sacanagens da história do Brasil. Essa foi uma das maiores sacanagens. De um mau caratismo esse país, cara. Vamos mudar, sabe pra onde? Uruguai. É bem pertinho, boa. Sabe que tem aquele índice, né, de que nos últimos 10 anos o índice de uso do transporte público caiu 30%. É. 30%. Isso porque foi facilitado o crédito para o automóvel, aumentou o poder aquisitivo da população, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Mas isso aí é que só causa coisas ruins, né? Além da de poluição, etc, etc. É um retrocesso, engarrafamentos, né? Então, o que que você teria que fazer? Teria que valorizar o transporte público, né? Mas não fazer, valoriza, né? Um transporte público seguro, limpo, metrô, frequente. Hidrovia, metrô, tudo. Não, aqui, ó, e deixar bem claro que essa é uma opinião que não quer dizer que a gente não queira que as pessoas comprem o seu carro e cresçam e tudo mais. Não. O problema é o país não acompanhar esse crescimento pessoal. É isso aí. Né? Óbvio que o país também possibilita isso, mas não colocar transporte público é uma... Que, na verdade, ia ser muito mais prático. Todo mundo tem que ter direito ao seu carro, mas pra usar no fim de semana. Entendeu? Pra pegar nega véia e passear. Agora, durante a semana, pro trabalho, pro jogo do dia a dia, pô, tem um transporte público. Cara, tu imagina, eu que moro na Zona Sul, tu imagina o que seria de legal pegar um metrozinho, uma... Né? Não, um metrozinho também, mas uma barca, uma balsa, uma barca da Zona Sul pro centro, da Zona Sul aqui até o gasômetro. É verdade. Nessa época não ia estar nada frio no Rio. Não, essa época ia estar frio, mas... Tem. Não interessa, lá em Vancouver faz menos 12 graus. Fechado, tem, né? Tem barco lá. Lógico. Fechado. Imagina o cara em Floripa. O cara em Floripa poder sair do Campeche e parar lá nos ingleses. Sim. De barco. Lá no Campeche. Ia ser muito legal, Magnata. Muito bom pegar um negocinho ali no Campeche. Pegar uma zona. Um negocinho no Campeche. Mas esses dois hoje estão impossíveis, cara. Impressionante. Eu andaria de pegar balsa. Eu fui um cara que fugi do transporte público em Porto Alegre. Eu andei 8, 10 anos. De ônibus e lotação, onda. E aí eu comprei uma moto e a minha vida melhorou. Eu ganhei tempo, agilizei o processo todo, porque era muito precário, né, cara? Demorava pra vir ônibus, sempre lotado, um desconforto, a lotação de alguma forma era cara, né, e não tem em todas as linhas que tu precisa. Não, aí agora, em qualquer cidade do sul do Brasil, tem algum ouvinte nós penando numa parada de ônibus, esperando o seu transporte que não chega. E é você agora, ouvinte gostosa na parada de ônibus. Eu falo com você. E tem, dá um bastante. Passinho pra trás, um passinho você, pra trás. Exatamente. E está rindo porque tu sabe que tu é gostosa. Em instantes entrarás num ônibus lotado e serás coxada. Por um gordo de bigode. Não, tomara que seja um cara bonito. Tipo Maurício Amaral, assim, com corpo definido. Sim, com corpo esbelto. Tomara que pelo menos fora isso arregace na sua vida. Mas o Porã também tem um corpo definido. Tá definido que vai ser essa coisa aí, mano. Tá definido. Eu vou te mostrar o meu corpo definido, gente. Melhorou, gente. Vou te mostrar depois. O Maurício Amaral é famoso pela sua barriga pétrea. Não, Maurício Amaral. É verdade, sim, mano. Uma coisa de louco, Maurício Amaral. A barriga do Maurício Amaral, tu bate, ó. Se eu escolhesse alguém pra ficar aqui pelo corpo no programa, eu ficaria com o Maurício. Obrigado, Potter. Ó, por falar em trânsito, briga de trânsito acaba em morte em Caxias do Sul. O homem que atirou no instrutor de autoescola não foi localizado. Crime aconteceu na tarde de ontem. O Douglas Rafael Caps, de 27 anos, dirigiu seu Corsa Verde em direção à casa da noiva, que estava de aniversário. Um outro Corsa branco teria cortado a sua frente, o que ocasionou uma colisão com danos materiais. O condutor do Corsa branco não parou. O instrutor resolveu ir atrás do Corsa branco e acabou sendo vítima do disparo que matou. Esse é o trânsito. Meu Deus. É o trânsito. Caramba, domingo de tarde, é cara. É muita insanidade, velho. É muita insanidade. Muito, cara, muito. Maluco no tempo. Meu, ninguém tem pressa domingo de tarde, cara. E se teve uma colisão, daqui a pouco isso aí pode ser uma história, sei lá, uma história diferente. O outro cara tava roubando o carro. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode quando acontecer. Me roubaram meu carro, cara, foi um assalto mesmo, a mão armada, né? Os caras saíram disparados e passaram um sinal vermelho. Daqui a pouco ali, podia ter acontecido um acidente ali. E um jovem foi preso por exigir dinheiro em troca de imagens de garota nua em Laguna. Ele deve responder por pedofilia, extorsão e corrupção de menores. Rapaz de 20 anos é suspeito de exigir dinheiro de uma garota de 15 anos em troca de imagens dela nua. Rapaz foi preso em flagrante no sábado e na sua casa foram apreendidos um computador, um CD com imagens da garota e o dinheiro da extorsão, R$100. A garota contou fotos dela nua. A garota contou fez uma chantagem, que ficava com o rapaz havia cerca de 2 anos e que ele pediu. Gira que ela se exibisse pra ele. Começou com 13. Há cerca de 2 semanas, o jovem passou a exigir dinheiro da adolescente em troca das imagens. E também pra que ele não divulgasse as gravações na internet. A garota contou o que estava acontecendo pra uma amiga, que a convenceu a procurar o Ministério Público. O rapaz foi encaminhado pra unidade prisional de Laguna, onde aguarda julgamento. E agora, espertalhão? Vai tirar bem fotinho feito. Lá? Não, olha só. Vai. Ela tem 15 anos, tá se envolvendo com ele há 2 anos. Ela tinha 13, né, nas minhas contas. É, por aí. Boa. Né? 13 anos. Que loucura, né? Tá indo bem, Bota. Legal, né? Não é. Boa, tá. Fez faculdade, fez tudo. Cara. Isso é internet, sim. Não, e aqui, calor. Meu, mas é sério isso aí, né? Porque claro. Não é um caso único. Esse cara tentou extorquir dinheiro, depois a gente não sabe em que circunstâncias, de repente tomou um guampo da mina esses lugares. Mas tem outros caras aí que fazem isso. E aí, cara, botam na internet mesmo pra né, pra acabar com a reputação da pessoa. É verdade. Né? E é seríssimo isso. É que as gurias têm que cuidar com quem namora, né? É verdade. É, mas não teve o caso do goleiro do esporte agora? Ah, sim, é. Do Saulo. Né? Mas aí foi a mina que botou. A mina que botou. Não, mas ela disse que foi sem querer que roubaram o celular. Ah, diz que é. Não, é isso que acontece. Isso também, as minas do Big Brother. Pede o meu celular, graças a Deus, tem senha. Tem alguma coisa no... Potter, tem alguma coisa no seu celular? Tudo, tem e-mail, tem Twitter, tem Facebook, tem foto. Ele é um smartphone. Eu quero fazer um alerta aos prováveis, possíveis assaltantes. Se roubarem o celular do Potter... Cara... Robin, vai ser uma diversão. Muitos segredos serão revelados. O meu e-mail de trabalho, né, gente? Se você está em frente à câmera do celular do Potter, comece a ficar preocupada. É uma maldade. Vou postar agora as 3 últimas fotos, tá? Isso. Que eu tirei. Posta. Não, as 2 últimas. Vai daí então, espertalhão. Uma piada. Piada do Potter. Apoio, Zalaba. Lanches Jedi. A cada lanche você conhece o lado negro da força. E aí o dentista atende um cliente que havia extraído um dente na véspera. Então, seu dente parou de doer? Sei lá, o senhor ficou com ele. Mais um. E aí o bêbado entrou na contramão e o guarda chegou e parou o bêbado, né? Onde é que o senhor pensa que vai? Eu ia pra uma festa, mas parece que ela já acabou, tá todo mundo voltando. Tá, agora chega, né, Patrícia? Agora é a vez. Pô, o Geiso tá bem no Globo Esporte aí, Geiso. Pô, é verdade, meu. Tá no blog do Pretinho, a participação. Foi semana passada, né, Geiso? Sexta-feira, salada. O Geiso levou croquetes para o Brito e para a Alice. Alice. Que legal, hein? Gostou da Alice, Alice é gata mesmo. É só o começo, viu? Demais, salada. É só o começo do Geiso. Ô, Geiso, mas não foi uma participação especial. O Geiso empregado. O Geiso fez Alice. Comeu o croquete dele. Sim. Que coisa. Alice comeu o meu croquete. Mano. Olha, tá tudo no blog do Brito. Ah, fazer Alice comer o croquete não é difícil. Pai. O problema é fazer o Brito comer o croquete. Ah, Alice não conseguiu. Ele não conseguiu. Belezinha. Feito. Ô, cara, ô, Geiso, e tu tá trabalhando no bar da TV agora também, além do bar da Dona Rosa, que tu foi lá? Fazendo umas pontas ali, tá ligado? Fazendo umas pontinhas ali. E agora pode ser que vai de vez em quando. Fazendo umas pontinhas no programa do Brito lá? Sim, fez uma pontinha, tá no blog do Pretinho Básico. Então olha lá, olha lá. Tô fazendo. Vai, Jesus. As cantadinhas de começo de semana. Boa, claro. Pra segunda-feira, cantada pra segunda-feira. Cantadas de segunda, salada. Se não for muito boa, que, entendeu? De segunda, de segunda. De segunda boa, categoria. As pessoas sempre usam esses artifícios de benefícios dos nomes, tá? De forma com que as coisas fiquem mais explicadas. Cantadas de segunda. Tá. Não são muito legais, tá? E vão ser na segunda-feira. Me joga na panela, me chama de miojo, espera 3 minutos que vem gostoso. Salada. Essa podia até ser terça. É. Na terça. É seu aniversário hoje, meu? Não. Porque tu tá de parabéns, salada. Suspende as fitas que o Vilé chegou, salada. Ah, essa é legal. Essa é boa. É o seu nome é boa. Thaís? Porque cara, você tá espetacular, salada. Essa foi a cantada que o Porã fez pra conquistar a sua mulher com essa cantada. A mãe de seus filhos, a nossa querida filhos, Thaís. É, portanto, se você quiser arranjar uma mãe para os seus filhos, procure uma Thaís e jogue essa cantada nela. Essa é a última. Pode ser Laís também, né? Por que, Potter? Laís espetacular. Não, Laís não, usem com Thaís, salada. Tá bom. Cerveja é boa no verão, salado. Você é boa em qualquer estação. Né? Pô, isso é uma verdade. Você cerveja é boa no verão, né? Sabe que diminui, né? 30% a venda de cervejas no inverno. É número mesmo? É número mesmo. É que eu parei de beber do ano passado pra cá, diminuiu 30% a venda de cerveja. Você saiu no Túlio Milman, acho, cara. E o sabonete também diminui no inverno, cara. É mesmo? Diminui o número de banho? Não deveria, né? Não, mas no inverno é muito mais difícil tomar banho, mano. Eu tomo banho todo dia. No verão, o cara toma 3 banhos. Ah, pode ser. Eu tomo 3. Tomo os 2 por semana. Tá muito frio. Que massa isso, né? Do frio. Ou seja, abrir uma empresa de sabonete no Polo Norte não é legal. Não, não é legal. Não. É uma boa. Mas deve aumentar de vinhos. É, acho que aumenta de vinhos. Sabe que no Polo Norte o cara, quando recebe uma visita, ele cede a mulher dele pra aquecer a visita. É esquimô. E não pode recusar, né? Não sei se eu gostei, cara. Não pode recusar. Esse é o problema. Então, tu tem que não pode recusar. Cuida quem tu visita. Escolhe bem quem tu vai visitar também, né? Eu visitaria só. É no Alasca, não é no Polo Norte. Essa é uma brincadeira que o cara não pode fazer. Eu vou fazer uma lista agora aqui só pra vocês verem dos amigos que eu gostaria de visitar. Não, não. Eu pensei na Jana mais. O Bravo. Entendeu? No marido da Jana. O Bravo, por exemplo, na época que o Ronaldo Nazar tava casado com a Cicarelli, por exemplo. Aquela fila de amigos visitando. Não! Eu acho que o Júlio César visitou o Ronaldo. O Júlio César visitou o Ronaldo. É verdade, Suzana, né? Suzana Vieira. Não, o Júlio César roubou a salada. Ah, sim. O Júlio César chegou na casa do Ronaldo Lá nos Esquimós lá, entendeu? Sim. E aí o Ronaldo cedeu a cena do Werner. Não, Ronaldo, deixa não, entrar. Mas a Werner já tinha largado. Não, vocês sabem que a lenda, Bial, a lenda é o Pedro Bial. Que o Pedro Bial teria pego ela na Copa da França. Ele tem uma dica pra nos dar o Pedro Bial, salada. É. Sim, o Pedro Bial, ele ouve. Pô. Será que ele o Pedro ouve, Bial tá ouvindo? Faz tempo que ele não se manifesta. E aí, Bial, verdade, você pegou a Suzana, Bial? E aí, Bial? E aí, galera da Atlântida. O tá ai, Dedê! Ai, Dedê! Tá tudo de Dedêzinho! E aí, David? Aí, galera da Atlântida! Que intrometido! Deu, né, Bial? Bial, vou te contar. Ele quer participar, ele quer audiência, cara. Que saudade do Big Brother. Na Big Brother, janeiro já tem Big Brother 12 já. Oi, meus amores! Oi, Davi! Não sou eu, é uma menina aqui. Oi, Davi! Está escrito Potter, Davi, help me! Diz ela aqui. Hein? Davi, só uma rapidinha aqui. Ah. O Kibe Louco botou no Twitter que mataram um Big Brother. Né? Ele falou, agora só falta 167. Por que, cara? porque eles querem matar o resto lá. 168 Big Brother. Tem que explicar a piada. É. Que esse cara é o novo anjo, né? Mal, mal, cara. Mal, mal. O cara tinha 4 filhos, cara. É, gente. Só por isso eu fiquei chateado. Eu falo que em tom de indignação. Não, mas, ô, cara, as circunstâncias são misteriosas da morte desse cara. Não, tu não viu a entrevista da mulher dele no Fantástico? Vi. Meio ruim a entrevista. Estranho. Né? Por quê? É, diz que está envolvido coisas maiores na estação. E aí o pai dele falou que O que ele fazia? Ele tinha uma... Ele fez um ator de filme adulto. E aí, com o dinheiro desse filme, ele foi pra um sítio, botou um restaurante japonês no sítio dele lá. No sítio. Mas quem é que vai comer japonês? E aí o pai dele disse que... Não, mas era diferente. O pai dele disse que um dia que tava por lá, ele viu dois caras conversando com ele e ficou sabendo que tinha uma dívida. Sempre tem. Não sei de quanto, parece 60 mil reais. E aí, não sei, né? Aí estão especulando várias coisas aí em cima desse caso, porque realmente a motivo aparente não existia. Óbvio que foi um assassinato com uma bala na nuca. É óbvio que tem alguma coisa. É, execução, né, cara? Execução. Mas então, Davi, enfim, a menina aqui, ajuda. A menina tá pedindo ajuda para Pota Davi, help me. Tô precisando de ajuda de vocês. Bom, sou morena, tenho 18 anos e faço tipo menininha. Tenho lábios que geralmente chamam a atenção. Ainda bem que tem 18. Procura. Ô, Porã. Atenção, pessoal, Porã. Maior de idade responsável pelos seus atos. Não, 21. Nem tanto, cara. Nem tanto. Eu era responsável com 18. Hoje tu não é mais, né, Porã? Não era fazer cada merda. Me conheceu com 20, para, meu. Procuro sempre ser eu mesma. Sou discreta e não corro atrás dos meninos. Mas consigo amizade facilmente com eles. Ah, pega amizade fácil. Não sei por que, me identifico. Eles costumam dizer que eu... Que é isso? Que eu não faço nada e sou legal. Só que eu não quero nada sério agora. Vou encurtar a história. Desde o carnaval até hoje, fiquei com 4 meninos em baladas e festinhas. É uma boa média, né? Carnaval foi em fevereiro, carnaval março. Até não, hoje dá março. Um a cada 2 meses. Abriu mais. Que isso, pô? Uma por mês. Tá ótimo. Tá ótimo. Uma boa menina, normal. Uma boa menina. Só que é o seguinte, só que ela, como ela é morena, tem 18 anos, faz o tipo moreninha, tem lábios que geralmente chama atenção, eles ligam pra ela todos os dias. Todos os dias, Davi? Todos os dias. E de tanto a gente conversar, diz a nossa morena, fiquei outras vezes com alguns deles. Tá tudo certo. E agora um me pediu em namoro. Não sei o que fazer. Adoro eles. São lindinhos e muito gente boa, mas estou perdido. Simples fato de não saber o que fazer é não. É que ela quer continuar ficando com os 4. Pode ficar, abrange então, isso aí. Então não namora com nenhum. Não, cara, ela não pode ter dúvida. Namorar é natural, tu namora. Se ela tá com dúvida de namorar, ela não tem que namorar. Ela tem 18 anos, ela não pode namorar. Não, mas com 18 anos é muito legal namorar, cara. Mas não com um cara só. Ela quer namorar com 4, claro que é legal namorar com um cara só, cara. Não, isso deixa pra com 25. Não, meu. Vai aproveitar. Dá pra namorar. Faz assim, namora uns 6 meses com um cara só, vê qual é que é. Depois namora mais uns 3 com outro, aí no verão fica solteira. Deixa ela namorar com os 4. E aí pega geral, verãozinho pega geral. Se ela continuar esse rodízio que ela tá mantendo, sabe? Ela certamente vai chegar a alguma conclusão. Olha, esse aqui tem mais predicados físicos, aquele outro tem mais predicados intelectuais, o outro tem mais predicados econômicos. Mas ela não pode enganar nenhum deles, né, Davi? Ela tem que deixar o jogo ela enganar, ela. Talvez seja divertido pra ela. Tu acha? Claro. E se tu fosse um dos 4, Davi? De repente eu até poderia gostar de ser enganado por uma morena de 18 dizer. Anos. Que faz o tipo menininho e tem lábios geral que geralmente chama atenção. Eu vou dizer assim, cara, 18 anos é uma idade boa pra se apaixonar, cara, sabe? Mas por aí que tá, ela não tá apaixonada. Mas, se ela não tá, então tem um deles que quer namorar com ela. Não, o cara tá apaixonado, não é? Se ela não quer, se ela não tá apaixonada pelo cara, deixa assim, deixa rolar. Negrinha, relaxa. Relaxa. Vocês querem que eu dê continuidade a um caos aqui do programa? Eu conto uma piada agora. Não, caos, né? Caos. É o cara da bola preta lá, bola 8? Cara, pior é que é, cara. É mesmo? Pior é que é. Oi, pretinhos. Gênios. É, cara, é o cara da bola tatuada no pescoço. Não acredito, aquele da bola 8? 8 tatuado. De 45 anos? É o famoso bola 8, cara. Tinha o bola 8 tatuado no pescoço. Não acredito, porra. Cara, o famoso bola 8 foi encontrado. Ela encontrou o bola 8. Ah, não, cara. Pra quem não sabe, essa mulher aí, ela encontrou o camarada num baile e o cara sumiu. Né? É Michel, não lembro. Não, cara, bom, vamos falar. Lê aí. Olá, pretinhos, tudo bom? Semana passada eu mandei um e-mail que foi lido pelo Mr. Pinoir no ar. Me chamo Vânia. Vânia! Procurava o homem com uma bola de sinuca tatuada no pescoço. Para de rir, porra. Eu não consigo, cara. Eu visualizo a situação, cara. Vou mandar uma foto pra ver onde quer, que região do pescoço. Manda uma foto do Bola 8 se aí. Se é na nuca, se é no gogó. O Rafael Sobis tem uma bandeira de quadriculada de chegada de Fórmula 1 no pescoço. Manda uma bola 8. Tu acha que é normal uma bandeira quadriculada no pescoço? Tu acha que é normal uma bola 8? É estranho. Uma bola 8 é normal. Cada 10 caras, um tem uma bola 8 tatuada. No pescoço? Claro, cara. Isso em Nova York, né? Aqui não. Não, no mundo. Que vai. Teu amigo aqui de Nova York tem a bola 8. Não, ele tem a bola 7. É uma rosinha. Bom, semana passada eu mandei um e-mail que foi lido pelo Mr. Pinoir. Me chamo Vânia. Procurava o homem com a bola de sinuca tatuada no pescoço que conheci em uma festa no CTG Lalau Miranda. Aqui em Passo Fundo. Dessa vez mando um e-mail para contar o que aconteceu. Putz. Adivinhem só. Encontrei ele. Aê! Brasil, Brasil! Ah, depois que o meu e-mail foi lido aí no PB, uma conhecida minha encontrou ele no Orkut. Meu Deus! O seu nome era realmente Miguel e não Douglas, como ele havia me dito. Mandei um e-mail e começamos a conversar. Ele disse que várias pessoas foram falar com ele depois que vocês me ajudaram. Ele faz fretes em todo o sul do Brasil, mas mora em Erebango. Mas... Para, pô! Uma cidade próxima a Passo Fundo. Ele me prometeu que quando voltar de viagem vai vir me visitar. Opa! Pra gente se conhecer melhor. Pelo que ele me escreveu no e-mail, eu acho que podemos ser muito felizes. Tá. Já rindo que ele gosta, bora, de tatuagens, estou preparando uma surpresa. Vou tatuar o nome dele dentro de uma rosa nas minhas costas. Meu Deus! Tenho certeza que ele vai adorar. Eu não vai. Tenho certeza. Olha, eu falei que a Vânia tem problemas. A Vânia, e eu continuo dizendo, cara. A Vânia podia tatuar um taco, tá lá dele, a bola. Eu pensei no O melhor seria ela tatuar uma caçapa. Uma caçapa. É isso aí. A caçapa... Já... Mas aonde é a tatuagem caçapa? Seguindo a saga no pescoço. No pescoço, né? Claro. Seguindo a saga de Vânia e o Homem Bola 8. Quando ele voltar, eu mando outro e-mail. Espero que vocês possam ler no ar de novo. Sim, meu. Vocês são como meus melhores amigos. Cara, as pessoas são doentes, a gente não pode alimentar essa doença. Que coisa de louco. Tu não tem que tatuar nada, Vânia. Não que precisa tatuar, fica com o cara, porque tatuagem, cara, que bobagem é essa? Depois vai se arrepender, vai ter que tatuar, vai tatuar a caçapa, não rolou. Faz um filho com ele e depois tatua o nome do filho, entendeu? Agora, o que esse cara merece uma tatuagem? Ela viu ele aqui, numa festa só. Ela diz aqui que adora o Mr. P e o Pianges, que são muito inteligentes e humildes. Essa Vânia tá tirando sarro da gente, cara. Essa foi a melhor piada dos 4 anos do programa, cara. Demais. Essa Vânia tá tirando uma com a nossa cara. Vânia sempre sempre muito legal, mano. Ela fala aqui que o Potter é machista. E a gente continua aguardando a saga de Vânia e o Homem Bola 8. E o Bola 8. Que demais. A melhor dica foi eu quem deu, né? E sim, aí foi eu quem ela dei. Me chamou de machista. Qual foi a dica? Sensacional. A minha dica é não tatuar. Ah, não, tatuar. Não, mas ela deixa ela tatuar, cara. Coitada. A Débora Seco tatuou lá o Falcão, né? Falando em Pianges, o humilde, um tweet do Pianges de agora. Coisa mais romântica é o pedido de casamento num relacionamento gay. Um se ajoelha e dá um anel, o outro também. Esse Pianges. O Leandro manda aqui perguntas pra gente responder. Aproveitar o Davi Coimbra aqui, que é essa enciclopédia do conhecimento. Eu Davi Coimbra, mal nessas aí, cara. Um bebê que nasce em pleno voo sobre o oceano vai ser natural de que país, Davi Coimbra? Quer ele chegar. Não quer chegar e ser cadastrado. Então, natural da Via Láctea. E o cara cadastra, o cara não registra. Não, o Potter falou isso com tanta segurança que eu acredito, deve ser isso mesmo. Claro que sim, cara. O Potter, ele mente muito bem. Claro. Tá certo, sei. Tem resposta aí? Não. Não tem resposta, não, mas não adianta mandar pergunta sem resposta, cara, pra nós. Essa é a resposta. Acabei de responder. Por favor, é o que é. Não, mas é. Eu acho que tu tem. Na verdade, tem outra coisa, quem escolhe também é o pai, por exemplo. Mas não é a bandeira do avião. Por talvez. Exemplo, se o avião for brasileiro, ele não é brasileiro. Não. Se ele estiver voando num avião. Não, mas o Airbus não. Espaço aéreo, vai depender do espaço aéreo. Companhia aérea. Não, depende. Não depende. Vai saber exatamente. O cara sai da Turquia, tá? E vem pro Brasil. Passa em 6 mil países aí. Começou a cabeça saindo da Turquia. E aí os pezinhos saíram no Cazaquistão. E além disso, alto mar não tem, às vezes tem... É, tem lugar que não é de ninguém. Que não é de, então, acho que é da bandeira da companhia de onde você é. É onde ele chegar e tiver todo o amparo ali e tudo mais. Será? Mas tu conhece um nenê que nasceu no ar, e os pais são brasileiros, ele vai ser brasileiro. É, isso aí. Por exemplo, meu caso, eu nasci no hospital de Rivera, no Uruguai. E aí eu sou brasileiro também. O pai era brasileiro, a mãe é brasileira. É que no Brasil é mais liberal, né? Tu nasce no Brasil, é brasileiro. Tem pais brasileiros, é brasileiro. Na Alemanha, uma dificuldade pro cara conseguir a nacionalidade alemã. Não adianta o cara ter nascido lá, por exemplo. O cara não é considerado alemão. É complicado. Tem uma pergunta boa aqui. O casamento de uma muda com um cego seria o casamento ideal? Olha, Magnata, eu acho que é um casamento ideal. Lá na banda tem bastante ceguinho casado com mudas. Eu acho que seria o pior tipo de casamento, porque é o seguinte, as mulheres se apaixonam pelo ouvido. E os homens pelo olho. Entendeu? Os homens é pelo que eles veem, entendeu? Eles veem, eles acham bonito a mulher, eles se encantam com a mulher. E as mulheres é por aquilo que os homens falam pra elas, entendeu? Então seria o pior tipo de casamento assim. A muda com o cego. É, porque a muda não ouviria. Ah, é verdade. A surda, né? A surda muda, supõe, né? É, supõe. Ô, Geiso, por que não existem cuecas marrons pra disfarçar as freadas, Geiso? Mas existe, meu. Boa beige. Pergunta. Não, eu tenho, mas meu. Beige não é marrom. Não, mas o preto já ajuda nessa hora. Não. Olha, preto, só tem preto. Cueca marrom. Não, eu tenho a minha marrom. Eu também tenho cueca marrom. Eu nunca vi cueca marrom. Na real, nem quero ver. Não, eu não uso cueca, eu sou freeball, salada. Que isso? Por que não existem Barbies com o padrão do corpo da brasileira? Quadril largo, coxas grossas, cintura fina. Mas seria recorde de venda por aqui. Aquele padrão da Barbie não existe, né? Não, aquela mulher Barbie lá não existe. Todas as mulheres querem ser magrinhas, né, cara? É. E por onde anda uma fogueteira ou ferrugem? Vinícius Cantuário Dalto. A fogueteira morreu, cara. Incrível, cara. É isso, semana isso. Passada da fogueteira aqui no Rosinelli programa. Daqui a notícia, cara. Aneurisma cerebral. Que loucura, cara. A fogueteira do Maracanã morreu aos 45 anos, vítima de aneurisma cerebral na sexta-feira, bicho. E a gente falou dela aqui semana passada. Quarta, quinta, sei lá, cara. Meu, não vamos falar mais de ninguém aqui no programa. Por favor. Um abraço pro Pianges. Ou então vamos escolher. Pianges e o Pianges. Humilde, sabe? O Dedé saiu da UTI. Ai, Dedé! E o Joãozinho 30 também tava mal, né? Tava. Saiu também da UTI. Tava lá no Maranhão, né? A gente não fala. Tava lá no Maranhão. O Joãozinho 30 é um artista, cara. Ele faz carnaval, uma arte. É um artista. Morreu a Rosaneri. Morreu. E é Rosaneri, né, cara? Não, Rosinelli. Pra quem não lembra, em 1989 teve o último jogo da eliminatória. O Brasil precisava ganhar do Chile no Maracanã pra Copa de 90. Tu não tava nesse programa que a gente falou da fogueteira? Não. Aí ela jogou um sinalizador no campo, sim, caiu a 2 metros do Rojas. Aí entrou todo mundo lá, cortaram o jogo, supercílio. Foi interrompido e tal. E aí o Chile abandonou o jogo. Exatamente. E aí foi um monte de gente. O Rojas foi expulso do futebol. E depois veio jogar no São Paulo. Não, ele até veio ser treinador de goleiro. Ele chegou a jogar no São Paulo. E aí, bueno. E aí o Chile foi eliminado de competições internacionais pela FIFA até 95, acho, por aí. Meu, tá na hora dos classificados do Pretinho, são 26 pra 7, cara. Pô, classificados do Pretinho. Olá, pretinhos, vou tentar novamente, quem sabe vocês anunciam. Ah, ainda dá uma mijada na gente, né? Começa bem, ouvindo. Como é que é, dá? Vendo Montana, ano 2010, vermelha, 30 mil quilômetros rodado, único dono. Valor é R$28 mil, tá em Criciúma essa caranga. Interessados, entrar em contato pelo e-mail vendomontana@yahoo.com.br. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Vendo chuteira Adidas F50FG. Nova, nunca usada, comprada dia 4 de maio. Motivo da venda, comprei pro meu aniversário e acabei ganhando uma do mesmo modelo. Então o contato é chuteira.adidas.f50@gmail.com. chuteira.adidas.f50 produto roubado. @gmail.com. Produto roubado isso aí, né, Magrinho? Não, ele comprou para aniversário e ganhou uma da tia. Isso aí deu camba. Ô, pause. Deu camba e agora quer vender mais banana. 25 para 7, show do intervalo, já voltamos com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. São 18:07, estamos de volta com o Pretinho Básico pra telefonia do Big e Damilera. A moda está nas ruas. Vamos falar de esportes, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Qual é a boa, doutor Alceu? Doutor Maurício, o gordo Ronaldo se emocionou com a homenagem que recebeu hoje, doutor Maurício. Ele merece. O gordo Ronaldo viveu a vida. Sabe o que é viver? Cara, o currículo desse louco é impressionante, cara. Ele viverá muito ainda essa vida. Ele teve em 3 Copas do Mundo, foi campeão de 2, foi eleito o melhor do mundo 3 vezes e é o maior artilheiro das Copas. Cara, eu acho que ele teve em 4 Copas do Mundo. Ele teve em 4, mas não jogou. 94 não jogou. 98. Jogou na final. Não, 94 não entrou. Entrou um pouquinho. Não. Quem entrou foi o Viola. Foi Viola. O gordo Ronaldo foi Davi só pra. Está 94, mais. 98. 2002, 2006. É. Tá, mas ele jogou 98 pra cá. É, isso 98, 2002. Não, olha só, em 94 ele era um menininho que foi chamado isso. Pelo Parreira lá e ficou lá assistindo tudo. É. Felizão. Mas não jogou. Eu gosto do Ronaldo porque ele fuma cigarros como eu. É por isso que tá correndo uma barbaridade nessa. Mas ele fez um treinamento específico pra esse amistoso aí. Hoje ele ia fazer, né? Ele foi no rodízio. Foi num churrascão, rodízio de pizza. Tá, e o Petkovic, que ontem se despediu do Flamengo, jogou que nem muito melhor que muita gente por aí. Ah, é verdade. Olha só, no Bola nas Costas do Rio Grande do Sul, Chapecó, hoje, a gente tá fazendo uma força tremenda pra trazer as meninas do Clube da Bolinha, um dos blogs mais legais que tem de futebol no Brasil. Hein? Elas já vieram aqui uns 2 anos. A gente quer trazer as meninas aqui que adoram. A gente sempre tá dando uma força pra gente. A Jéssica, a Débora. Não vou lembrar todos os nomes das gurias. Mas elas. Bateu uma bolinha. Então. Amanhã, o jogo do Brasil vai ser às 10:50, depois da novela. O Galvão e toda a sua equipe. Vai narrar lá, Galvão. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo no Pacaembu. Para viver todas as suas emoções. Você imagina a emoção do Galvão, mano. A despedida do Ronaldo. Vai estar insuportável. E o Galvão Bueno, ele é chato, mas ele sabe. Porque depois do Ronaldo não tem mais jogador no Brasil. Com R, tá? Tem o Neymar que se atira, tem o Ganso que só se machuca, que é um cracaço. Impressionante como se atira o Neymar, né, cara? Tem que jogar em pé, né? Cara, vai comparar. Ele deve ter. É uma criança de 19 anos, vai aprender. Ele tem labirintite. Sabe que o Galvão. É por isso que cai tanto. Deixa o Davi falar, Paulo. O Neymar tem labirintite. Já ouviu, Santana, obrigado. O Galvão é um cara. É um cara legal, tal, mas ele é um cara muito. Digamos assim. Exagerado. Tipo, se leva um pouco a sério, tal, demais. Galvão, tá? Mas é um cara bacana. E o pessoal, sobretudo os repórteres do Rio, são muito gozadores, né? E lá no ambiente da seleção brasileira tem uma repórterzinha japonesa que se chama Kiyomi. O pode conhecer. Esse é Kiyomi. Né? Que ela é. Uma querida. É, ela cobre a seleção brasileira há muito tempo, ela é japonesa mesmo. Né? E ela é aquela japonesa típica, cara. Fala. Em japonês. Ela caminha aqueles passinhos curtinhos. É, eu já que eu me. E ela não sabe falar português de jeito. Então, eu vou ter que falar uma palavra aqui que. Davi, tudo bem, Davi? Só um pouquinho, Davi, eu vou matar a japonesa aqui. Morreu, japonesa, morreu. Perdeu. Não. Perdeu, japonês. E aí os cariocas ficam ensinando bandalheira pra coitadinha da Kiyomi, tá? Pra Kiyomi falava. E aí ela não entende direito. E aí chegou o momento, desculpa, mas eu terei que falar. Vai ter que falar. Desculpa a audiência. Eu corto o microfone que ou eles, não? Não precisa. Não. É o seguinte, eles ensinaram um negócio pra ela quando ela ia entrevistar, pouco antes dela entrevistar o Galvão, né? Porque o Mito pergunta o seguinte pro Galvão. Galvão, tu tem dado muito a bunda? E eles disseram que era alguma outra coisa. Cara, tipo assim, tem passeado muito. Sei lá, alguma coisa. Tá? A galinhagem do Pinto Pequeno Porã nasceu da torcida do Inter lá no Japão em 2006, ensinando os japoneses dizendo que pintou pequeno. Seria alguma coisa com o Inter. Aí os japoneses ali, pintou pequeno. Sim, aproveitaram a onda. Mais japonês do programa. Não, e aí chegou na hora da entrevista, e estávamos todos nós sentados, assim, esperando ansiosamente, claro, né? Toda aquela turma ouvindo, assistindo a entrevista. E o Galvão ali, né? Amigo! Era parceiro, só tocar pro Bebeto. Né, vendo toda aquela plateia, parceiro, né? Começou. E aí, no meio das tantas perguntas, né? A folhas tantas aqui, o Mídio diz assim: Galvão, tem dado muito bunda? Cara, esse homem ficou muito bravo. Ele se virou pra. Ele se virou pra. Seus! E aí começou. Tá, ah, não acredito. Mas esse é o velho, Galvão. Não, é porque eu acho que é porque ele ali foi um troço que ele não tava esperando. Surpreendeu o Galvão e ele ficou meio que desnorteado. Eu fiz uma entrevista com uma grande personalidade da Rede Globo aí, da área de esportes, aí que eu fiz uma pergunta também que a personalidade enlouqueceu. Sim. Personalidade não gostou da pergunta, eles têm esse direito de. O Galvão tá imitando a gente, ele tem um quadro Galvão na Estrada. Galvão na Estrada, né, galera? É que nem o Reggae na Estrada, Galvão na Estrada. Tá imitando a gente, papai. Isso por falar em Galvão, tem frases em língua inglesa aqui. Palavras em inglês que sem plural. Não vai fazer o canu antes de fazer as palavras. Sempre faz o canu. Canu é perigoso, acabou! Vai dar aula de inglês aí, Potter? É, palavras que não são, não tem um plural em inglês. Boa. Mas pra gente tem. Ah, é? Tipo assim. Tipo. Rat. Tipo, nós pegamos os peixes, aquele do livro do Mac, aquele, né? É isso aí. Vai, agora tem um outro de matemática que ensina um mais um é três. Que 2 mais 2 pode ser 5. Não, e deve ser esse livro. 11 menos 7 é 4. É 3. Uma coisa assim. Bom, mas vai aí na tua sala. Eu não entendi nada. Rat. Pão. Pães. Ah, brat. Pode ser pão ou pães? Exatamente. Brat. Como é que é em inglês? Brat. Não, brat. Essa palavra é boa de falar em inglês. Essa é fácil de falar. Brat. Equipment. Hã? Equipment. Equipamento. Equipamento. Ah, I have one equipment. Tá bom no inglês, hein, gente? Two equipment. Só bom de ouvir, só. Eu sou tipo a Pepe Neném. Tá bem, hein? Take me my medicine. Como é que é? Medicine. Magazine. Remédios. Remédios. Remédios. Remédios. Medicine. Get my medicine. Messenger. Get my medicine. Hey, man. Como é que é? Do you know where my fruit? Ah, não, vai. Vai. Do you know o quê? Where's my fruit? Fruit. Onde está sua fruta? É exatamente. É uma fruta e duas frutas, frutas, isso? Frutas é, não tem plural. Cara, o inglês é muito mais simples. É né? Muito melhor. Pra quê, pô? Tá plural. Hey, porra. Hey, porra. Porra. Do you have microwave? Microwave. Porra? Hã? Do you have microwave? Não, não entendi. Você tem micro-ondas? Microwave! É. Era microwave. Isso? É. Eu tenho. É barbado isso aqui. Tem. E a última. Não! Aí eu tenho queixa. Aí? Férias. Vacation. I will take my vacation. Yeah, man. Ok, muito bom, Potter. De nada. E aí, ô... Cantar piadinha, tá? Piadinha? Um dia o corintiano todo contente, tá? Saiu na rua assim, primeira vez com um carrão, assim. Uau, tá? Tem um carrão, sou corintiano. De repente o pneu furou. Aí ele taca a camisa do Corinthians, assim, tá? Pra sair do carro, assim, com essa, tava lá pra furafusar o pneu, tá lá, tá? Sim. Começa a desparafusar, meu. Aí chegam os outros corintianos, assim, pega assim, puf, taca o tijolo, assim, arrebenta o vidro. Vamos lá, meu, eu levo o CD, tu fica com os bancos, tá lá, a gente já vai levantando aqui, meu. Uma pena, né? É uma pena. É uma pena, mas é um retrato, tá lá. Olha só essa história aqui. Qual é o drama, Davi? Mais uma história. Trevisan. Ó. Ela disse, se chama Aline Trevisan, como você já sabe. E mora em Santa Maria, onde ocorreu no sábado, agora dia 4, uma festa na Balari. Sim, o Potter. Que contou com presença de El Potter. El Potter! Vou fazer essa mesma festa na sexta-feira na Med Shop, ali na Riggs, em Porto Alegre. Rapaziada da medicina da URGS me convidou para discotecar na festa. O pessoal da medicina da URGS, vejo que lhes espera. Sexta-feira na Riggs, em Porto Alegre. Todo mundo lá. Ingressos à venda na Hyper, ali na Padre Charles. Uhul. Segundo a Aline, na festa aconteceu algo meio estranho. Depois de eu ter tietado um pouco o companheiro de vocês, o Potter, ele acabou passando na minha frente no meio da festa. Meu namorado, que estava ao meu lado, viu e disse: aproveita e encoxa o Potter. O cara disse isso. Pois é, pretinhos. O inusitado foi que quando cheguei em casa, contei pra minha mãe, bem faceira: mãe, vi o Potter do PB, tirei uma foto com ele e ainda encoxei ele. Ó. E aí o namorado dela soltou: se não sou eu pra dar a dica. Ah, que cara antes, meu. E a minha mãe não aguentou e soltou: corno. Tá na hora do trote do corno. Pota, como é que foi essa encoxada? Exatamente isso, teve uma coxada de uma mulher, né, e o namorado dela dando risada na minha cara. Beijo pra Lina, lá pro namorado dela, gente boa. Aliás, Santa Maria adora o Pretinho Básico. Santa Maria é demais. Atenção, Nilvo vai nos contratar de novo, Maurício. Voltaremos no segundo semestre para a Balada do Pretinho, lá na Balada. Santa Maria é uma das cidades que mais visitamos com a Balada do Pretinho. E assim Criciúma. Como? Santa Maria e Criciúma. E Blumenau. Nesse final de semana tem Blumenau. Exatamente. Exato, a feijoada lá na Expo Fair do lado da Vila Germânica. Cara, tá na hora de fazer o trote do corno aqui. Faz no Pretinho Básico. Corno, vamos aproveitar que o corno do Davi Coimbra, quer dizer, opa. O Davi que faz a brincadeira do corno tá aqui, e o Arthur vai ligar pra gente pro nosso primeiro, liga ali Arthur, pro o nosso Arthur. Primeiro número. Pô Arthur. Pô Arthur. Não quebra nada, cara. Não esqueça do banho de loja da Damiller, siga arroba Damiller no Twitter, você pode ganhar R$1.500, tá chamando Arthur? Não? Você pode ganhar R$1.500 em produtos Damiller seguindo o arroba Damiller, tá chamando aqui o primeiro telefone que a gente, ó, esse barulho de telefone de rico. É. Ó, sinal forte. Mas... Alô? Corno. Corno. Oi? Corno. Por favor, o Alexandre. Oi? Por favor, o Alexandre. Ele não se encontra. Quem está falando? É a Brenda. É tu, Brenda? Aham. Uhum. Oi, é a galera do Pretinho, Maurício, Potter, Porã, Davi. Eu não tô aí. Brenda, chama o Theo aí pra gente falar corno pra ele. É, o Theo não vai entender. O Theo tá aí? O Theo não tá. O Peter não tá aí. Não tem nenhum homem aí pra nós chamar de corno? Não. Se tá, chama a Rodak. Então. Ela não pode contar, né, cara? Senão tá, o Peter vai saber. Ó, oh, vai ter alguém. É o Peter? Não. Só um pouquinho. É quem é? Quem é? É a Rodak. Ela nega, ô Brenda! Alô? Corno! Ah, não! Eu nunca pensei que a essa altura da minha vida eu ainda tomasse guampa! Eu quero agradecer muito por vocês terem me avisado e dizer que a partir de hoje as coisas vão mudar, viu? Isso, acaba com ele, Rodaica. Vou acabar com tudo isso. Será que ele volta pra comandar o programa amanhã? Eu acho que não. Olha, eu acho que depois dessa declaração, talvez não, viu? Vai ficar meio ruim pra ele. Ô, Rodaica, a gente tentou pegar ele ligando pra casa, entendeu? Porque no celular ele não nos atenderia. Ah, mas é que ele tá no colégio do Theo. Tem o futebol agora, ele tá lá acompanhando, tá aproveitando esses dias que ele pode pra ficar mais perto. Bom, tomara que tá o Theo jogue bola, né? Que ele não joga nada. É, não, mas o Theo não puxou a ele, o Theo tá jogando bem. Ainda bem. Então tá, ele beijo, boa noite. Puxou o pai da criança, né, meu? Beijo, Rodaica, até beijo, quarta. Beijo, tchau, tchau. Ai, que maravilha. Que maravilha. Cara. Maurício, em São Paulo agora 19 graus, em Abu Dhabi 31. Tá chamando? Mais um. Não. Caiu. Perma, na Suíça, 13 graus. 13 graus. Porto Alegre não tem. Camboriú, 19 graus. Zona Norte, viu? Zona Norte, meu. É, São Paulo, 19. Buenos Aires, 11. Tá dando as condições do tempo em todo mundo, é isso? Porto Alegre, 13 graus. World Weather. Quem agora? Contar rapidinho, né, nesse meio. Vai. Peraí, pega. Tá chamando aí. Chamando. Tá no meio. Não. Peraí, só um pouquinho, cara. Não, já acabou o programa. Não acabou. Já acabou, meu. Acabou 10 minutos antes. Tá chamando. Tem um. Manda o Grêmio. Tá ocupado. É, tá ocupado. Tá ocupado. Não, mas ele pode ser que atenda. Pode ser que atenda, até, ó. Acho que é uma informação. Então. É o Nando da Gaúcha, da Rádio Gaúcha. Ele tá falando com o Falcão. É, ou ele tá. É. Tá ocupado. Falcão, não bota mais. Usuário. É. Ah, o usuário não foi encontrado. Ah, usuário. Poxa vida, cara. Mais um aí, rapaz. Bota, vai. Esse aí. Taca esse aqui. Esse é mesmo. Enquanto isso, sabe quando uma mulher pede 90% da sua inteligência, Potter? Quando, cara? Quando o marido sai de casa. E sabe quando é que perde os outros 10, meu? Não. Quando ela perde o cachorro. Ó, tá chamando. E aí uma moça chegou num balcão de atendimento e se apresentou. Alô? Corno. Corno. Desligou! Esse aí se Liga, cara! Tá devendo! Liga de novo, Arthur. Tá devendo, Mas não, deixa bem marcado. Kleber, Grabowska! É o plantão esportivo da Bola na Rede. Bola na Rede. Bola na Rede. Criciúma! Fale, Kleber! Vai ligar de novo. E aí uma moça chega no balcão e tem medo de ser presente. Só um pouquinho, Patrícia. Boa tarde, sou a Patrícia Peixe. E o cara foi prazer, Beto Anzol. Quem mandou foi a Daniela Farias de Itajaí. É o mesmo? É, não vai atender. Não vai atender, né? Vai, não vai. Ainda mais do número bloqueado. Não é bloqueado esse aqui, aparece. Mas isso não é bloqueado, esse é. Sim, tá vendo que foi o mesmo cara que chamou de corno. É, não vai, Vou mandar um SMS. Ele tá ligando pra mulher dele agora. Vem cá. Acho que deu briga na família. mais um. Esse aí não vai atender. É, esse que não vai. Ah. Esse corno não vai atender. Tem um número aqui, ó. Jogador do Grêmio aqui, ó. Boa, daqui, jogador. Daqui, ó. Vou ligar agora. Aqui, ó. Vai lá, Arthur. Rapidinho, você tem dois pacientes. Esse aqui. Ih, rapaz, falta uns 50 segundos pra acabar o programa. Vai acabar. Liga. Zagueiro do Grêmio, bom que arrumou defesa. Vai acabar o programa, vai entrar o discorama pra internet, tá? E a gente vai voltar amanhã, mas tá tudo bem. Ligou, chamou. Davi! Quem é? Simon. Zagueirão. Vai desestabilizar o cara, mano. Tá tão novo e corno, né? Ele é titular da seleção sub-20 e capitão. Não vai atender. Alô? Corno. Alô? Corno. Quem que é, mano? Corno. Alô? Simon, é a galera do Pretinho, Simon. Qual é, Simon? E aí, velho? Aí até quando, então, meu? Falaram? Ah, cara, sacanagem, né, meu? Tu não sabia, Simon? O quê? Que tu é era corno, meu. Corno. Abração, Simon, tá chegando a voz do Brasil aí, bruxo. Desculpa a brincadeira aí. A gente não, volta amanhã. Tô tranquilo. Valeu, cara. Tá estourada a voz do Brasil. Tchau, vai ficar pela internet.